avisava. A gente alertava, mas ele fazia de conta que não escutava. Até brincava, se distraía. O que por um ouvido entrava, pelo outro saía. Ria, dizia que eu tinha um dom, que eu era gente fina, ainda por cima muito sangue bom. Representante do alto marrom, que escrachava os homens de farda marrom. Qual foi? Que curtia meu som e viajava. Ia nessa pegada até que de assunto mudava. Me considerava, eu tô ligado, mas sei também que ele andava pelo caminho errado. Trombava ele sempre no fliperama, no alto da colina ou de rolê no panorama. Destino Candeias e no copy, bem querer, fazendo os seus corre é mal, pode crer. Pra sustentar o vício sem ter ofício, é difícil, que desperdício. Foi encontrado baleado, se foi mais um chegado. Não foi falta de aviso, irmão. Ele tinha marcado, não foi a primeira vez e nem a segunda. Esse é o resultado de quem na pedra se afunda. Esteja em paz, meu chapa, meu camarada. Você e a rapa, que se foram mais cedo, não é segredo. Sua mãe ainda está sofrendo, felizmente, enquanto outros vão morrendo. Lamento pelos que se foram, imagine então as mães que agora choram. Por dentro, o sofrimento talvez tenha sido melhor assim. Início, meio e triste fim. Lamento pelos que se foram, imagine então as mães que agora choram. Por dentro, o sofrimento talvez tenha sido melhor assim. Início, meio e triste fim. Meu primo se envolveu, vício desenvolveu, muito vacilo deu. Como pipoco morreu. Sinto muito, minha avó sente mais do que eu. É o sentimento de uma mãe que o filho perdeu. Não sabe o que aconteceu, o que a sucedeu com o caçula seu, no que foi que ele se meteu. Até hoje não entende o porquê. Se ele tinha tudo que ela tinha pra oferecer, queria mais o quê? Vai saber. A fama insana, sensação de poder. Transar até umas horas, altas piriguete. Se sente macho botando pra fazer um boquete. Aliado, um baseado, uma pedra. Virou noiado, está predestinado à queda. Agora arreda que esse louco tá bem louco. No morro, sufoco, rouba até parente. Imagine os outros. Pitu, altos perdidos, respeita mais ninguém. Só quer saber de fritado, vixe, virou refém. Respeito é pra quem tem, se perder é fulano. Ninguém dá um desconto, ninguém passa um pano. Não me engano. Se disser que essa história não é só deles, tem muitas outras na memória. O que me deixa abatido, amargurado, ver jovem novo se tornar jovem finado. Lamento pelos que se foram, imagine então as mães que agora choram. Por dentro, o sofrimento talvez tenha sido melhor assim. Início, meio e triste fim. Lamento pelos que se foram, imagine então as mães que agora choram. Talvez tenha sido melhor assim. Início, meio e triste. É muito triste o que tá acontecendo. Antes dos 20, os parceiros de infância tão morrendo. Pedrinhas, meu reduto, meu abrigo. O veneno se espalhou, pessoas contraíram vícios. Vício de roubar, vício de matar. Encontra inocentes a maldade praticar. A fama, a lama, o drama. Um jogo impiedoso comandado pela ganância. O cheiro da maldade tá contaminando a da violência. E consequente somos vítimas. Moleque muito novo, formado no barato. Levo de ponto 40, ele e o coligado. Um morreu e o outro se salvou. E da trágica aventura algum exemplo tirou? Vidas acabadas, famílias destruídas. Pais inconsoláveis enterrando suas crias. É doloroso e sem explicação. Quando a primeira pá de terra bate no caixão, um vazio toma conta da casa. O silêncio isso desce ferir feito faca. E o pior que o fim já estava previsto, mas não pra mãe que acreditava no seu filho. De cano na mão se achar o tal, de cano na cabeça vítima fatal. Confiança é uma palavra sábia. Atenção, muito cuidado ao pronunciá-las. Só conheci um parceiro que deu a vida por mim. É o Senhor que estará comigo até o fim. Ó Deus fiel, Pai amado, tenha compaixão desses jovens finados. Lamento pelos que se foram, imagine então as mães que agora choram. Por dentro, o sofrimento, talvez tenha talvez tenha sido melhor assim. Início, meio e triste fim. Lamento pelos que se foram. Imagine então as mães que agora choram. Por dentro, o sofrimento, talvez tenha sido melhor assim. Início, meio e triste fim. Eu nunca ouvi dizer que existe malandro de cabelo branco. Na verdade, até existe, mas tá lá morfando no presídio. E aqueles que fizeram seu reinado ainda jovens, infelizmente, estão debaixo da terra. E que Deus tenha misericórdia das suas almas, que assim diz a Bíblia, depois a morte, segue-se o juízo. Entrega tua vida pra Deus, irmão. Larga o crime, larga as drogas, deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar.